jovens se drogando, se matando por dinheiro. Cada cabeça é seu guia, pra mim não interessa. Preto Dino, mandando ideia certa. Se ligue nessa história que vou te dizer. Conheci o aliado lá no RB. Nossa amizade na verdade era muito grande. Só curtição, zoeira tô distante. Ainda mais que a gente estudava no colégio do bairro. Nunca vou me esquecer, por isso eu sempre falo. Era porrada na saída, o aliado na esquina. Sentado na calçada, só curtindo sua mina. Aí chegava os mano que a gente conhecia. Ia pra quadra, rachar o basquete, só alegria. Sexta-feira no RT, a rotina de sempre. A noite é louca, estava quente, todo mundo no bar. Tomando uma cerveja, curtindo na paz, sem arrumar a treta. Trovo o meu mano, de bem com a vida. Me abraçava e brincava, muito alegre sorria. Estava cansado, tinha trampado o dia inteiro. Chegou seu pagamento, só alegria. Por pouco tempo eu no portão da minha casa, com os mano e as mina. No busão da Vila Dalva aí, ele vinha, desce do busão, com muita empolgação. E aí rapá, como tá sangue bom? Disse que comprou um barato muito louco. Mostrou pra mim, aí fiquei nervoso. Era uma arma, calibre 38. Meu Deus do céu, sua vida está em jogo. No lugar que ele morava tinha muita matança. E aquela arma era pra sua segurança. Cada rumo é uma escolha pra gente entender. Porque a vida é assim, sempre vai acontecer. Mas interior não é difícil de se ter. Basta você acreditar mais em você. Cada rumo é uma escolha pra gente entender. Porque a vida é assim, sempre vai acontecer. Mas interior não é difícil de se ter. Basta você acreditar mais em você. O tempo foi passando, eu comecei a perceber. Tô cabreiro e preocupado com o que ele vai fazer. Mudou demais, tô de repente. Não cola mais, não troca mais ideia com a gente. Eu no barraco curtindo rap pensando. O cara com B.O., será que tá aprontando? Um dia eu fui pra escola, ele não tava. Todo mundo procurando, mas ninguém o achava. 11 horas da noite, tiroteio na favela. Muita gente assustada, ninguém sabia o que era. O que que aconteceu? Pra muitos nem importa. As ruas do Rio Pequeno estavam cheias de rota. Fui pra minha casa, tudo normal. Chegou o mano meu com a notícia do hospital. O cara estava lá, todo perfurado. Pensei comigo, o que será que eu faço? Fui pra casa dele, avisar os seus pais. Foi muita correria, mas já não dava mais. Sua família chorava, só pedindo justiça. Quem vai resolver? Quem? A polícia? Entrei na favela para saber da verdade. Na realidade, foi pura pilantragem. O mano devia droga para os traficantes. Com oito na cinta, na discussão falou um monte. Mas os caras são assim, só deram rajada. Comecei a perceber que ele deu mancada. Agora espero que esse cara descanse em paz. Pois aliado como ele eu não vou ter mais. Cada rumo é uma escolha pra gente entender. Porque a vida é assim, sempre vai acontecer. Paz interior não é difícil de se ter. Basta você acreditar mais em você. Cada rumo é uma escolha pra gente entender. Porque a vida é assim, sempre vai acontecer. Paz interior não é difícil de se ter. Basta você acreditar mais em você. É, pode crer, já deu pra perceber. O que aconteceu, nunca mais vou me esquecer. Esse foi o rumo que ele quis escolher. ZWN deu ideia, deu pra você ver. Ha, os amigos que eu tenho, eu conto nos dedos. São os manos de pé, meus aliados verdadeiros. Você tem que tá ligado com quem você anda. Se for pessoa errada, não vai ter sua fama. Fama que eu falo não é essa daí. Que cheira, mata, rouba só pra se divertir. Agora tem uma coisa que eu hoje entendo. A ironia da vida, mano, é foda. Vai vendo, essa é a verdade. Não esqueça jamais. Se prevaleça, cara, tente encontrar a paz. Cada rumo é uma escolha pra gente entender. Porque a vida é assim, sempre vai acontecer. Paz interior não é difícil de se ter. Basta você acreditar mais em você. Cada rumo é uma escolha pra gente entender. Porque a vida é assim, sempre vai acontecer. Paz interior não é difícil.